Olá, pessoal do InfoQ, aqui quem fala é Leandro Guimarães. Começo com essa conversa de hoje, uma nova área de conteúdo para o InfoQ Brasil. Ao longo desse ano de 2016, a gente vai trazer uma série de conversas com CTOs, diretores de tecnologia e outros executivos técnicos do Brasil. E para inaugurar essa iniciativa, a gente tem hoje um bate-papo com o André Fatala, que é CTO do Luizalabs. Fatala, muito obrigado pela sua presença e eu gostaria que você começasse se apresentando um pouquinho, falando da sua trajetória profissional. Ok, oi Leandro, novamente, para mim é um privilégio poder participar dessa primeira versão, servir como beta aí para InfoQ, que vem ajudando muito o mercado de tecnologia, acho que na quebra de alguns paradigmas, no geral, para que a gente possa entender também a parte de como a gente pode tirar tecnologia aqui no Brasil também, não ficar só na parte de, principalmente para quem é de grande empresa, enterprise, de comprar pacote fechado por aí. Bom, falando rapidamente da minha trajetória profissional, eu comecei a trabalhar em digital com 17 anos no Submarino. Foi bem no ano de 2000, quando teve a troca da Bukinet para a marca do Submarino. Eu ingressei no time de desenvolvimento. Atuava bem como uma ponte entre o time de criação e o time de desenvolvimento, e essa pequena batalha histórica que existe entre os caras da parte de design e os desenvolvedores, que hoje já está bem melhor. Eu tinha um skill de, vamos dizer assim, que hoje a gente chama mais de full stack, de enxergar bem os dois lados e poder trabalhar bem ali. Então, eu atuava dessa maneira na plataforma de e-commerce do Submarino, e a gente tinha um bracinho ali também de inovação, que criava novos produtos. Então, como novos produtos tinha o Som Submarino, que vendia MP3 lá em 2001, 2002, já a revista do Submarino na época, e alguns outros produtos que nasciam para ajudar, que não complementarizam o negócio, como ferramenta de ad server, de web analytics. Teve algumas iniciativas internas que foram feitas, eu desenvolvi esses produtos lá dentro. Fiquei até a aquisição da Americanas, né, da LASA, foi quando eu saí do Submarino e me aventurei um pouco mais focado na parte de desenvolvimento de produto na Predicta. Então, trabalhava junto com o time de desenvolvimento, realmente muito junto com times multidisciplinares, para o desenvolvimento de um ad server e um web analytics. Foi muito bacana, porque foi um período onde pude estudar bastante a parte do comportamento digital das pessoas, que era esse o objetivo, né, tentar entender o comportamento digital das pessoas e fornecer para as marcas mais insumos para eles pudessem criar campanhas que efetivamente tivessem um resultado bacana na internet, no digital. Fiquei lá durante 3 anos e meio, que foi muito legal, foi uma startup, assim, era bem pequeno quando eu entrei. Eu saí de lá, tinha um tamanho bem legal já. Bateu um pouco de saudade de varejo, da correria do varejo, da vida louca. E aí foi quando em 2010 eu ingressei no Magazine Luiza. Então eu entrei no Magazine Luiza como coordenador da área de e-commerce, então, para cuidar de novo de uma plataforma de e-commerce. E foi ali que acabou o meu crescimento assim na carreira no geral, até chegar a ser diretor do Luizalabs, que hoje o Luizalabs toma conta do desenvolvimento de todas as plataformas de venda do Magazine Luiza, sejam elas na internet ou no mundo físico. Todo o desenvolvimento é feito in-house, e a gente pode olhar vamos dizer assim, o Magazine e toda a operação do Magazine como um grande cliente do Luiza Alex. Legal, você tem uma trajetória toda de experimentação aí desde o começo da sua carreira, né? Você sempre participando de criações, de novas ideias, novos produtos. E uma coisa que eu tenho percebido ao ver palestras e assuntos relacionados ao Grupo Magazine Luiza, em termos de tecnologia, é que existe muita iniciativa interna relacionada à experimentação, à inovação. Isso fica mais interessante porque, geralmente, quando a gente pensa em grandes marcas, em grandes varejos, é comum a gente pensar mais em cenários menos empíricos e mais tradicionais, diferente do que você vivenciou. Como que vem acontecendo esse movimento de experimentação, de inovação dentro do grupo Magazine Luiza? Tá, bom, acho que é legal a gente ressaltar aqui uma coisa bem bacana, que a parte de inovação existe na cultura da empresa. Então, um dos valores da empresa é ousadia e inovação. Então, tem um case muito bacana do Magazine, que são das lojas virtuais. Quando, lá em 92, o Magazine, ao invés de montar uma loja com uma metragem grande, com um estoque de produtos e tudo mais, colocou simplesmente uma TV com um videocassete, com um catálogo passando, e as pessoas escolhiam o produto por ali. E aí era feito um pedido, e esse pedido era enviado direto do CD para a casa da pessoa. Era uma maneira de venda virtual, mas não utilizando a internet ainda, né? E isso vem em várias outras iniciativas da empresa também. Então, ajuda muito você ter isso na cultura, ajuda muito com que qualquer tipo de área, departamento da empresa possa contribuir trazendo ideias para inovar, né, em cima do nosso mercado, que é o varejo. E então, quando o digital entrou para o Magazine, que foi o e-commerce, começou a sua operação de 99 para 2000, por si só, para uma empresa que já tinha mais de 40 e poucos anos, já era uma inovação, né? Porque a empresa já via como ser multicanal a partir dali. O Magazine, ele não, diferente de algumas outras empresas do Brasil que são multicanais, ele não escolheu criar uma operação separada, né? Então, ele não criou uma outra empresa, uma operação completamente apartada só para o e-commerce. Isso funciona na mesma operação que a gente tem, inclusive para as lojas físicas. Então, isso ajudou bastante também a ter muita sinergia com as outras áreas para alavancar rápido o e-commerce. E, naturalmente, com a vinda da empresa para o mundo digital, começaram a surgir mais oportunidades de trabalhar com inovação em cima daquilo ali. Então, a gente começou a se estruturar um pouco para poder ser mais rápido, mais ágil ainda, e inovar no ambiente digital. E aí, é nesse movimento que surge o Luiza Labs. Exatamente. Que hoje... Pode falar, por favor. Que eu ia perguntar aqui, como você já citou um pouquinho, é um braço dentro do grupo Magazine Luiza, responsável por prover as soluções de digital para a rede em si, é isso? Vou contar rapidamente um pouco de como surgiu, né? Porque não foi algo que a gente, desde o início, a gente planejou para estar no momento que a gente está agora. Acho que é legal colocar isso, porque foi uma descoberta também para a empresa. Então, o que aconteceu foi que em 2010, eu diria que o Luiza Labs começou para o final de 2010. Existia, como eu disse para você, a vontade de se inovar muito dentro do varejo, mas a gente ainda não tinha, vamos dizer assim, um bom ecossistema para poder trazer toda essa inovação. Então, existe um trabalho anterior que era acertar um pouco da parte tecnológica nossa para que pudesse evoluir muito rápido nessas inovações. Então, um dos pontos era, a gente tinha um problema que é normal em empresas que são muito grandes, né, que é o famoso legado. Então, nós tínhamos um legado, mesmo na parte do e-commerce que já era de 10 anos, com tecnologias defasadas e tudo mais. era um grande monolítico, só que conforme foi crescendo, e cresce muito mais rápido, né, do que o mundo físico, assim, esse mercado, começaram a surgir algumas dores. E foram nessas dores que a gente teve a iniciativa de repensar a nossa plataforma digital e construir algo que pudesse suportar não só o crescimento da empresa, mas permitir que a gente pudesse inovar bastante em cima dela. Então, foi lá no final de 2010 que a gente falou, poxa, nós precisamos, de alguma maneira, exportar todas as regras de negócio desse varejo para que a gente possa criar novos produtos em cima dela. Então, nasceu ali no início de 2011 a primeira camada de APIs do Magazine Luiza. E quando isso aconteceu, a gente conseguiu estruturar um pouco melhor, tirar esse gap, esse débito técnico que a gente tinha e permitir com que a gente pudesse desenvolver novas aplicações que seriam produtos que a gente nem imaginava ainda que poderia ser. Feito isso, veio um primeiro desafio, que era desenvolver o Magazine Você. Para aqueles que não conhecem, o Magazine Você é um social commerce, um produto que é um social commerce. Então, a grande ideia era, poxa, por que não digitalizar a venda direta? Por que não fazer com que pessoas físicas possam vender produtos do Magazine Luiza de uma maneira muito simples, através de uma plataforma digital ali? Então, a pessoa faria a curadoria de todos os produtos que ela fosse vender na loja dela, de uma maneira muito simples, iria fazer indicação daqueles produtos em redes sociais ou na internet em geral, e cada venda iria gerar uma comissão para ela, sendo que toda a operação de entrega daquele produto ficaria na mão do Magazine Luiza, até mesmo atendimento do cliente depois, por aí vai. E a gente aceitou esse desafio ali no meio de 2011 e conseguiu desenvolver esse cara muito rápido. Só que para fazer isso, foi quando a gente começou a questionar a maneira de se fazer as coisas. Então, existia um modelo que é bem comum, né, em empresas tradicionais de, bom, vamos lá, vamos gerar toda a documentação em cima desse novo produto, analisar todos os requisitos, depois você vai passar isso para o time que faz toda a gestão de projeto, aí nós vamos ver quantas horas leva do time de tecnologia, tem que alocar recursos, a gente não fez nada disso. A gente juntou um time multidisciplinar numa sala, onde tinham pessoas de marketing e tecnologia, e em 4 meses o produto estava no ar. Utilizou metodologia ágil para desenvolvimento, a gente utilizou cloud, a gente não utilizou cloud pelo buzz, pela moda, era porque é um time muito pequeno, a gente não vai ter como ficar gerenciando nossa infraestrutura disso depois, a gente não sabe se isso vai ser um sucesso em muito pouco tempo, a gente vai precisar de uma infra muito parruda para aguentar isso, a gente não quer ter essa dor de cabeça, muito menos ter que pedir máquina num modelo tradicional e ficar esperando 30 dias para poder ter essa máquina no ar e por aí vai. Então, acho que diria que foi ali que nasceu o que seria o Lab depois. Que a partir desse produto, nós criamos uma área de pesquisa e desenvolvimento, não foi uma área de inovação, e sim uma área de P&D, visando também poder no futuro ter algumas parcerias com a área acadêmica, para coisas que a gente quisesse montar de lá. E em 2012 a gente oficializou essa área de P&D como Luiza Labs. Então tinha um time dedicado para pesquisa e desenvolvimento, pesquisa de novas tecnologias e desenvolvimento de novos produtos e para realmente implementar isso dentro da companhia. Entendi. E é uma história bem interessante, porque, como você falou, é algo que está desde o começo na própria cultura da empresa, né? Então, é algo meio que foi um processo, de certa forma, até que natural. Vocês não planejaram tudo isso acontecer, mas talvez por isso estar tão dentro da cultura, esse movimento foi bem natural mesmo de se acontecer. E foi super aceito, porque a parte da diretoria executiva, né, abraçou e a gente teve um patrocínio muito forte para para que isso pudesse crescer dentro da empresa. Legal, legal. E você que vive bem essa realidade de adoção de novas práticas, novas tecnologias, pesquisa e desenvolvimento e até mesmo inovação dentro do Luiza Labs, como você enxerga esse cenário no mercado brasileiro de desenvolvimento de software? Eu vejo de duas maneiras assim hoje, né? Eu vejo como empresas, grandes corporações encaram isso versus o que a gente vê no mundo, vamos dizer assim, das startups, né? Então hoje a gente tem várias startups muito legais no Brasil utilizando muita tecnologia de ponta no geral, é muito natural as escolhas, até pelo a nova geração que a gente tem, a nova guarda de desenvolvedores que a gente tem no país, que isso funciona muito bem, versus o mundo corporativo, que tem um legado muito grande e tem um desafio de passar a utilizar essas tecnologias. Então, eu sou bem otimista quanto ao mercado no geral. Porque eu vejo, sim, muita coisa bacana sendo desenvolvida no Brasil. E, por outro lado, quando a gente vai para as empresas mais grandes, a gente não vê tanto disso sendo absorvido por essas grandes empresas. Então, ainda fica muito no modelo de parceria com renomadas empresas, que já tem aí seu nome bem carimbado no mercado, que são umas escolhas até, vamos dizer assim, mais seguras, né, de se fazer, versus a dar gás para que possa ser feito a partir de desenvolvimento in-house com novas tecnologias e fazer com que o seu negócio esteja respirando sempre o que tem de mais novo por aí. Então, acho que um outro ponto que eu vejo por ser, vamos colocar assim, um empregador, é que muitas vezes a gente, no processo de seleção e tudo mais, vê um direcionamento um pouco errado das pessoas de falar, poxa, para trabalhar com tecnologia eu tenho simplesmente que fazer um curso lá de Java, tirar N certificações e é isso que vai me garantir uma boa posição. Sendo que a gente está procurando mais os caras que conseguem pensar muito bem, de uma maneira extremamente lógica, que conseguem aprender muito rápido. E uma coisa que a gente diz aqui é que a parte técnica, se o cara já tem uma boa base, ele é um talento para isso, a gente consegue, dentro da empresa, ajudar nessa evolução também. Então, nem sempre aquele cara que tem todas as certificações, manja tudo da linguagem, mas não consegue pensar no negócio, acaba sendo escolhido por ter só aquela competência técnica muito bem definida, mas não consegue olhar para o mercado, para qual é o nosso negócio e contribuir naquilo, na evolução de um produto, vamos dizer assim. É bacana você falar isso, até porque eu concordo com você nesse sentido de que é difícil você conseguir mostrar para um desenvolvedor que a atuação dele de uma forma eficiente vai além do código. Como você Exato. disse, eu acho que tendo um background técnico bom, acaba sendo muito mais interessante a forma como ele enxerga o todo do que simplesmente aquilo que ele produz em termos de Exato. código, né? E agora você. Desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, é perfeita essa colocação. Acho que isso é um pouco de uma virada que a gente precisa no Brasil, que o pessoal técnico entenda que vai além do simplesmente escrever código. Até porque se é uma pessoa de exatas, lógica e tudo mais, você pode contribuir muito para a solução que a gente está tentando buscar para um problema que já existe, sabe? Então, isso é muito importante aqui dentro do Lab. Eu vejo como muito importante para qualquer grande empresa. A gente precisa de pessoas com cabeça de solução. Legal, e você fez um caminho que você saiu do técnico e agora está numa posição bem mais gerencial, bem mais estratégica, até eu diria. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi para você esse movimento de sair de algo técnico para ir para algo mais gerencial, estratégico, e quais foram os grandes desafios aí que você encontrou nesse caminho. Boa pergunta. Um pouco traumático, eu diria, Uma coisa que acaba gerando um dilema na nossa cabeça, né? Eu vejo de várias pessoas, até das pessoas que estão hoje comigo e estão crescendo aqui dentro do Lab, começa, poxa, mas eu vou me distanciar muito da parte técnica, ou eu não sei se eu quero gerenciar muito pessoas e tudo mais, acaba se tornando um dilema para qualquer um que está nessa carreira técnica e começa a crescer, né? No meu caso, foi uma coisa bem natural que eu comecei a me interessar muito pela visão do produto. Então, eu diria até que como uma visão meio empreendedora da coisa. E como eu vejo a minha competência técnica em como que eu posso pegar algum tipo de problema, alguma oportunidade e saber a dificuldade que se existe para desenvolver aquilo, entregar aquilo para o negócio. Então, conforme foi na minha carreira, eu fui evoluindo, eu fui focando nisso. Teve algumas dores. Uma das dores que acontece, que é muito clara, é que muitas vezes você tem um desafio de desenvolvimento de algo que é até complexo, e você fala, poxa, eu faria desse jeito, eu acho que seria muito mais simples de se fazer. Mas você tem que entender que você está trabalhando com outras pessoas, e seu papel, na verdade, é fazer com que aquelas pessoas consigam concretizar, executar com uma ajuda, um direcionamento, um guide seu para isso. Então, durante um tempo, eu diria que eu fiquei um pouco emperrado nessa parte de saber como ajudar as pessoas, a elas enxergarem o caminho dessa solução e de como desenvolver, ter uma visão bem simples. É algo que eu valorizo muito, é a simplicidade de encontrar solução para as coisas. E conforme eu fui crescendo ainda mais, na carreira vem uma parte de maturidade ao ponto de você entender muitas coisas, principalmente da cultura da onde você está, para a partir dali poder contribuir com a nossa parte técnica, vamos dizer assim. Então, tudo bem que você muitas vezes você enxerga o que você tem que fazer, é muito claro o que você tem que fazer. Mas onde você está, o ecossistema que você está, a cultura da empresa que você está, tudo isso vai influenciar um pouco em você chegar ao seu objetivo final, que é entregar alguma coisa, tipo, seja um novo produto, seja um projeto de algo que já tem. Então você começa a ter que evoluir algumas outras competências para também conseguir chegar a enxergar isso e identificar a melhor maneira de se trabalhar. Não querendo ser extremamente, vamos dizer assim, coxinha nessa parte de olhar, mas quando a gente fala de, poxa, como que eu vou explicar para alguém da uma parte de negócio a complexidade que se existe no desenvolvimento técnico daquilo que ele está falando, que parece tão simples para ele, sabe? E muitas vezes, como eu falei, a gente como técnico enxerga algumas coisas de uma maneira muito mais simplista, mas não consegue passar isso para as outras pessoas que fazem parte do negócio. E aí gera até uma certa frustração, né? Então foi uma outra coisa que sim, eu tive que exercitar bastante, que é como fazer essa tradução e levar para o lado de negócio uma maneira simples daquilo que eu quero dizer, que faz completo sentido na minha cabeça, do lado técnico. Então, com o tempo, você vai entendendo isso, vai trabalhando com isso. Existem outros desafios, por exemplo, que são bem comuns, principalmente para CIOs, quando você vai trabalhar com negociação e esse tipo de coisa, mas que você vai aprendendo a como lidar. Legal. E aí, como você disse, tem que ter um balanço também, que você tem que desenvolver muito essas habilidades, mas imagino eu que você também não pode se distanciar completamente dos conhecimentos técnicos, de novidades que vão aparecendo. Como que você faz para se manter atualizado nessa questão do desenvolvimento de software, em tecnologias, práticas e tudo mais, e até como você auxilia o seu time, o time que trabalha com você, a se manter atualizado nesse cenário? Tá. É uma ótima pergunta. Uma das coisas que eu sempre me preocupei era exatamente isso, de como se manter atualizado para poder fazer realmente com que o que está acontecendo de evolução tecnológica, a gente faça a escolha por aquilo porque faz sentido para o nosso negócio. Uma crítica que eu tenho é que muitas vezes altos níveis de tecnologia, assim, em C-level e tudo mais, acabam escolhendo algum tipo de trend que está acontecendo sem exatamente entender como aquilo se aplica ao seu mundo, mas simplesmente para falar, bom, aquilo está acontecendo e eu também estou fazendo. Existe até uma brincadeirinha lá com Big Data sobre isso, que Big Data é igual sexo na adolescência, né? Que eu acho legal essa piada porque ela fala um pouco disso. A gente tem que entender muito do mundo que a gente tá ali inserido para saber como pegar tudo que está acontecendo em benefício do nosso negócio. Então, eu lembro muito de quando a gente começou a trabalhar, por exemplo, com cloud aqui no Magazine. Então, teve essa primeira iniciativa em 2011 e tinha um porquê. Então, o porquê era muito nítido, de acelerar o tempo de desenvolvimento, não ter que cuidar de toda a parte de infra, lidar com um volume que a gente não fazia a mínima ideia de qual poderia ser. A gente tirou vantagem de tudo isso por essa decisão. E depois, quando a gente resolveu fazer o all-in, né, que de toda a plataforma, de tudo que era feito de digital para uma cloud, a gente seguiu com essa cabeça. Porque hoje ainda eu escuto de alguns colegas aí de mercado que não, cloud é muito caro, a gente levou as coisas e ficou extremamente muito caro. Realmente, se você não desenvolve a tua aplicação pensando em tirar benefícios dos serviços que existem dentro de uma cloud, só move o workload, vai ficar mais caro. Então, eu tento me ficar atualizado, eu tento ficar não só atualizado de tudo que está acontecendo, mas estudar ou as coisas que estão acontecendo mais a fundo, para não ficar muito superficial. E uma coisa que a gente tem aqui do Lab é que todas as lideranças são lideranças técnicas, são caras que já têm uma experiência técnica bem forte, porque como a gente prega aqui que os times têm que ter autonomia para desenvolver os seus produtos, eles tomam muitas decisões, a ideia desses líderes que a gente tem acima, que são muito técnicos, é de tirar impedimento desses times. Eles terem um ponto de referência para conversar sobre as decisões que eles têm que tomar e se sintam confortáveis naquelas decisões. Então, sempre tem um cara técnico muito bom como liderança de algum time. E isso faz com que a gente possa se mover mais rápido. E é um benefício muito bom para mim, para me manter atualizado, porque eu estou muito próximo desses caras sempre. Então, de bandeja eu consigo me atualizar bastante sobre tudo o que está acontecendo. E a partir dali eu pego o que eu tive de experiência já nesses 16 anos aí e tento ajudar eles também a tomar essas decisões. Mas sempre como um ponto de referência, porque a gente prega muito sobre os times terem autonomia aqui. Legal, bacana. E você, pessoalmente, aí, o Fatala, tem alguma aposta tecnológica de algo que possa causar grandes efeitos na sua realidade, nos mercados de uma forma geral? Sim, a gente vem trabalhando muito com a parte de Big Data há alguns anos, pelo menos há uns 3 anos, e agora eu estou vendo que todos os dados que a gente coletou até agora e que a gente já utilizou muita coisa direcionada ou à venda ou a ajudar uma área de operação. Antes era muito em geração de insights para que um ser humano pudesse tomar uma atitude, né? Eu acho que o ponto que a gente está chegando de inteligência artificial hoje vai permitir com que a gente automatize até mesmo essas decisões. E eu acho que a partir daí vai sobrar muito mais tempo para que a gente possa focar na parte de decisões estratégicas e passar para as máquinas qual seria a melhor decisão para a estratégia que eu montei. Então, se eu tivesse que apostar, eu acho que a partir daqui, a partir dessa parte de inteligência artificial funcionando muito bem, tudo que a gente coletou, que a gente passou muito tempo coletando muito dado e processando isso para fazer com que ele tivesse, para que ele fizesse sentido para alguma ação nossa, a gente não vai precisar mais ter esse passo. A gente vai poder automatizar essa decisão. E a partir daí, eu vejo como que a gente possa ter uma performance muito maior em torno, um impacto muito maior no negócio como um todo. É, então, para mim, uma grande aposta é a parte de inteligência artificial. Legal. E para a gente encerrar, algumas perguntas atrás, você fez um pouquinho de uma análise do cenário atual brasileiro, né, do desenvolvimento de software. E vamos fazer uma brincadeira aqui. Se você tivesse o poder de desenhar o futuro do mercado brasileiro de desenvolvimento de software, em termos de inovação, consumo e até mesmo criação de tecnologia, qual seria o grande desenho que você faria frente à sua vontade? Tá, eu acho que uma das coisas que impactam bastante nisso, acho que vai de encontro um pouco de legislação no Brasil. É difícil, é bem difícil de se inovar no Brasil. A gente tem que se preocupar com muita coisa. Eu lembro de cada produto que a gente tinha que desenvolver aqui, precisava de uma consulta no nosso jurídico também, para ver se a gente estava ok com todas as leis que existem aí. E acho que começa por aí. Pensando no... O nosso governo tem que flexibilizar mais o que existe de legislação para que a gente possa ser mais livre para inovar. Depois disso, eu acho que o mundo acadêmico precisa se abrir mais para parcerias, principalmente com empresas privadas, para que a gente possa realmente tirar muitas das coisas que estão sendo feitas já no mundo acadêmico de pesquisa e implementar de verdade dentro dos mercados no geral. Porque a gente já tentou fazer algumas iniciativas de parcerias e os processos são extremamente burocráticos. Acho que é bem difícil de conseguir fazer com que isso vá para frente aqui. É mais fácil fazer uma parceria lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, do que aqui no Brasil. Então, o primeiro nível, eu diria, de governo, do mundo acadêmico e tudo mais, como se tivesse a gente tivesse um ecossistema melhor para se poder trabalhar com inovação. E, a partir daí, o que a gente tem de criação de tecnologia seria mais natural o que viria de novo aqui no Brasil. Porque, às vezes, é meio triste você ver que várias startups bacanas acabam vindo de fora para cá, né? E acabam fazendo um barulho até no nosso país. Por que isso não está surgindo aqui de dentro, né? Quais são os pontos que não estão fazendo com que a gente possa também ser tão rápido nessas sacadas, implementação e poder escalar e por aí vai. De resto, eu acho que os brasileiros em si têm um perfil bem bacana quanto até uma visão mais aberta, mais do todo, quando você vai trabalhar com tecnologia. Eu vejo lá fora coisas como muito especialistas de alguma coisa. E aqui a gente é mais generalista, entende mais do todo. E isso ajuda até a gente ser muito mais criativo em como fazer as coisas. Então, talvez uma ajudinha melhor para a gente ter um ecossistema mais bacana, com ajuda aí de governo, área acadêmica e abertura até das empresas, né, em utilização de coisas que são desenvolvidas aqui, podem tornar o nosso país bem mais forte em presença tecnológica assim, no mundo. Beleza, bacana. E é legal esse lance que você falou de ser generalista, que eu já ouvi isso de outras pessoas de outras áreas. Então parece ser algo bem característico mesmo do povo brasileiro. Sim. Então tá joia. Fatala, mais uma vez eu queria agradecer a sua participação nessa conversa pro InfoQ Brasil. Pro pessoal que está escutando, eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se fala numa próxima. Valeu. Valeu, obrigado.